As tonais da liberdade, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. Eu quase posso falar a minha vida que grita, emprenhe e se reproduz na velocidade da luz. A cor do sol me compõe, o mar azul me dissolve, a equação me propõe, computador me resolve. Dá de canoa, barbaridade, ué. Astronauta liberado.